Bom Jazz, o teu ouvido. Um programa do Clube Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio. A partir das 11 horas, mergulhada na noite completa, a cidade era de pedra. Sob os céus luarentos, ela alinhava as suas paredes branquiçadas e as suas ruas retilíneas, jamais manchadas pela massa negra de uma árvore, jamais perturbadas pelos passos de um transeunte ou pelo latido de um cão. A grande cidade silenciosa não era então mais que um aglomerado de cubos maciços e inertes, entre os quais as efígies taciturnas de benfeitores esquecidos ou de antigos grandes homens abafados para sempre no bronze tentavam sozinhas, com os seus falsos rostos de pedra ou de bronze, evocar uma imagem degradada do que tinha sido o homem. Estes ídolos medíocres reinavam sob um céu espesso, nas praças sem vida, brutos insensíveis que representavam bastante bem o reino imóvel em que tínhamos entrado. Ou, pelo menos, a sua ordem última, a de uma necrópole em que a peste, a pedra e a noite teriam feito calar, enfim, todas as vozes. Thank you. Mas a noite estava também em todos os corações e as verdades, como as lendas, que se contavam sobre os enterros, não eram de molde a tranquilizar os nossos concidadãos. Porque é necessário falar dos enterros, e o narrador pede desculpa. Sente bem a censura que poderia fazer-se a este respeito, mas a única justificação é que houve enterros durante toda esta época e que, de certo modo, o obrigaram, como obrigaram todos os nossos concidadãos, a preocupar-se com os enterros. Não é em todo o caso que ele tenha gosto por este género de cerimónias, preferindo, pelo contrário, a sociedade dos vivos e, para dar um exemplo, os banhos de mar. Mas, em suma, os banhos de mar tinham sido suprimidos e a sociedade dos vivos receava durante todo o dia ser obrigada a ceder o passo à sociedade dos mortos. Era a evidência. Bem entendido, era sempre possível esforçar-se por não haver, fechar os olhos e recusá-la. Mas a evidência tem uma força terrível que acaba sempre por vencer. Qual o meio, por exemplo, de recusar os enterros no dia em que aqueles que amamos têm necessidade de ser enterrados? Thank you. E é a própria objetividade que o força agora a dizer que, se o grande sofrimento desta época, o mais geral como o mais profundo, era a separação, se é indispensável, em consciência, fazer dele uma nova descrição nesta fase da peste, não é menos verdade que até este sofrimento perdia, então, um pouco do seu patético. Acaso os nossos concidadãos, pelo menos aqueles que mais tinham sofrido com esta separação, se habituavam a este estado de coisas? Não seria inteiramente justo dizê-lo. Seria mais exato afirmar que, moral como fisicamente, eles sofriam de descarnamento. No começo da peste lembravam-se nitidamente do rosto amado, do seu riso, de tal dia que agora reconheciam ter sido feliz. Imaginavam dificilmente o que o outro podia fazer no próprio momento em que o evocavam em lugares agora tão longínquos. Em suma, nesse momento tinham memória, mas uma imaginação insuficiente. Na segunda fase da peste, perderam também a memória. Não que tivessem esquecido esse rosto, mas o que vinha a ser o mesmo, ele tinha perdido a carne, não o sentiam já no interior de si mesmos. Enquanto tendiam a queixar-se, nas primeiras semanas, de não lhes restarem senão sombras dos objetos do seu amor, compreenderam com a continuação que essas sombras podiam tornar-se ainda mais descarnadas, perdendo até as cores ínfimas que lhes mantinham a recordação. Ao fim desse longo tempo de ausência, já não imaginavam essa intimidade que tinha sido a sua, nem como tinha podido viver perto deles um ser em que podiam a todo momento pousar a mão. Thank you. Durante todo o primeiro ato, Orfeu queixou-se com facilidade. Algumas mulheres de túnica comentaram com graça o seu infortúnio e cantou-se o amor em pequenas áreas. A sala reagiu com um entusiasmo discreto. Acaso se não notou que Orfeu introduzia na sua área do segundo ato tremuras que lá não figuravam e pedia, com um ligeiro excesso de patético, ao Senhor dos Infernos que se deixasse comover pelos seus prantos. Certos gestos ritmados que lhe escaparam apareceram aos mais conhecedores como um efeito de estilização que aumentava ainda mais o valor da interpretação do cantor. Foi necessário o dueto de Orfeu e Eurídice no terceiro ato. Era o momento em que Eurídice fugia ao seu amante, para que uma certa surpresa corresse pela sala. E, como se o cantor tivesse apenas esperado este movimento do público, ou, mais certamente ainda, como se o rumor vindo da plateia tivesse confirmado o que ele sentia, foi esse o momento em que ele escolheu para avançar para a boca da cena de uma maneira grotesca, braços e pernas afastados no seu trajo à antiga, para vir a bater-se no meio dos redis do cenário que nunca tinham deixado de ser anacrónicos, mas que, aos olhos dos espectadores, o foram pela primeira vez e de uma maneira terrível, pois ao mesmo tempo a orquestra calou-se, as pessoas da plateia levantaram-se e começaram lentamente a evacuar a sala, primeiro em silêncio, como se sai de uma igreja depois de acabada a missa ou de uma câmara mortuária depois de uma visita, as mulheres segurando as saias e saindo de cabeça baixa, os homens guiando as suas companheiras pelo cotovelo. Pouco a pouco, porém, o movimento precipitou-se. O murmúrio tornou-se exclamação e a multidão afluiu às saídas comprimindo-se para acabar por se empurrar e gritar. Cotard e Tarot, que apenas se tinham levantado, ficaram sós em frente de uma das imagens do que era a sua vida e então. A peste no palco, sob o aspecto de um estrião desarticulado. Na sala, todo um luxo tornado inútil, sob a forma de leques esquecidos e de rendas agarradas ao vermelho dos estofos. Thank you. não viste morrer crianças, dado que o terror de há meses a esta parte não escolhia, mas nunca lhes tinham seguido o sofrimento minuto a minuto, como faziam desde essa manhã. E, naturalmente, a dor infligida a estes inocentes nunca deixara de lhes parecer o que era na verdade. Isto é, um escândalo. Mas até então, ao menos, escandalizavam-se abstratamente, de certo modo, pois nunca tinham olhado de frente tão longamente à agonia de um inocente. Precisamente a criança, com mordida no estômago, curvava-se de novo, com um gemido débil. Ficou assim encolhida durante longos segundos, sacudida por arrepios e tremores convulsivos, como se a sua frágil carcaça se dobrasse sob o vento furioso da peste e estalasse sob os sopros repetidos da febre. Passada a borrasca, a febre pareceu retirar-se e abandoná-lo, ofegante numa praia úmida e envenenada, em que o repouso se parecia já com a morte. Quando a vaga ardente o atingiu de novo pela terceira vez e o soergueu um pouco, o pequeno crispou-se, recuou para o fundo do leito no terror da chama que o queimava e agitou loucamente a cabeça, repelindo-o por todo. Grossas lágrimas lhe saíam das pálpebras inflamadas, começando a correr-lhe pela face lívida, e no fim da crise, esgotado, crispando as pernas ossudas e os braços, cuja carne se fundira em 48 horas, a criança tomou no leito devastado uma atitude de grotesco crucificado. Thank you. ouvimos Crescent, de John Coltrane Quartet. 1. Crescent. 2. Wise One. 3. Bessie's Blues. 4. Lonnie's Lament. 5. The Drum Tank. Leituras do livro de Albert Camus, A Peste, edição Livros do Brasil. Onde jaz o teu ouvido? Programa do Clube de Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio.